Quando todas as secundárias são resolvidas junto com a campanha principal, o verdadeiro desfecho se desenrola. Batman, com a ajuda de Alfred, ativa o protocolo Nightfall, retornando à mansão Wayne e assim que a polícia retorna à cidade para tomar o controle. De volta à mansão Wayne, Batman, junto com Alfred, entram na casa, somente para destruir toda a construção. Tempos depois, Gordon é eleito prefeito de Gotham e está a caminho do casamento da sua filha com Tim Drake. Apesar do sacrifício do Batman, os criminosos continuam a existir. Mas ainda assim, uma figura misteriosa encapuzada continua a assombrar toda a cidade. E assim se encerra a história do jogo.